about to cut it back to home. Wait, there are a couple others in it. We better get some of that. Claro, segue via Indy Alpha no Bush Peredal no 0, chame a torre em 1895, QNH no 095, vamos. Indy Alpha, Bush Peredal, vamos ver se amará aqui. Faz o tempo, vou morrer pra cá agora. Bom, 970, decolos 44, controle 20, decimal 8, bom voo, bom dia. Pois é, mãe, obrigado. Tudo bem, amigos? We have two... There are two aircraft to taxi, to hold the point. Maintain position and stand by for pushback. Primeira curva à esquerda. Vamos, curva à esquerda já, federal 9970. Uma proa! Vamos, Kong Wooneni. Esse lugar saiu da via. Pega, 9970. Obrigado. Dois, três, é possível, eleva? Só próxima ponte, perdão, no zero. Dois, três, na escuta? Dois, três, aguarde, eleva. Obrigado. Aí, a próxima. Sérgio três, segue via Engenho Alfa. Depois, perdão, no zero, chame a torre Salvador em 1895, QNH 1005. Já falamos com o Cerdão no 02-45, como o azul da 73. Rule 2704, coordination with the ground staff after aircraft of the company has passed behind you, clear pushback of 01, call to taxi. Fortaleza, Copia? Não foi compreendido, Copia Rio, 5975. Passa a Salvador Fortaleza, 350, nível autorizado, via 119. Recorda pistão da 0, primeira curva esquerda, segunda bomba, transição frontis. 120, decimal 8, controle, 5527, transponder. 350, torre de apontamento, segunda do 0, esquerda, bomba frontis, entra pelo 19, 5527, transponder, 120, controle, 5927. Vai revestir no tal, pushback, seu momento. Três, autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 0-6-12 de nós. Acabei de alinhar e decolar o azul 2783. Digo 975, escuta? Digo 310 autorizado para Fortaleza. 310, obrigado, final do seu. Azul 2783, decolou 51, controle Salvador 1208. 208, grande bola. Vai pro One, Kings and Alpha. Hold point runway 10, contact tower. Voa 8-15, 28-1015. Vaga, 8-1015, we're clear that via Alpha. Here, hold point runway 10. And register 1-8-15-105-7-0-5-7-0-5. Falei das restrições de 3 mil, de 3 mil a 25 mil, sabe, sendo direto ao 3 mil. 783 não está livre, pelo estrado. 7, vamos manter a restrição então de 3 mil por 25 mil. O azul é 2783. Suba e mantém o nível de voo 200, estação de decoração, curva à direita, vai na proa 290. Então, continuando mantendo 2000 direita 290, Azul 2783. Suba e mantenha hoje o voo 200. Estação de operação, voo na prova 290. Gente, solicita manter 160, senhor, como final. Então, já tomou a direita, prova 290, que é a operação. 160, suba e mantenha autorizado. Voo 2199, desça 150, cruza 2220, formação Globo. 2199, desça e mantenha, nível de voo 050, via, chegada a Mário, ajuste do altímetro no 025. Via Mário, desça 50, pode baixar? Mantenha o perfil da chegada, desce via, 2199. Voo 1649, chame o centro Recife em 125, decimal 1. Recife 1649, voa. Azul 2704, Pony 855, contacte Salvador Departure 120.8. Santa Departure 120.8, have a nice level 5704. Departure, good morning, ZG 704, airborne, passing 1000. Remota 12 para qual posição? 08. Autorizado, repórter térmico. departure, ZT 704, left deviation, heading 050, about 10 miles to avoid water. Clear. Departure ZT 704, any chance flight direct to Alfa Romeo uniform, viewer? Stand by one, after deviation, resume Jamu, and the way to direct Taru. Roger, we are back to track now, heading Jamu, expecting Alfa Romeo uniform at ZT 704. Completa descida até o nível de voo 150, ajuste a altimetria em Salvador 2015. Na 312, descida até o nível de voo 050, via chegada a Mari 2015. Decimal 85, is enable 125, decimal 45. Have a nice river by 2704. Azul 2796 para João Pessoa, voz de Catarina. Água da Maluca, chama. Obrigado, Roger. Azul 2199, final da pista 10, da final longa. Gol 2199, pouso autorizado, pista 1 a 0, vento 110 graus, 089. Mesmo com a pista 1 a 0, gol 2199. Meia pra João Pessoa, copia? Exatamente, copia. Tudo 796 para João Pessoa, 170 autorizado, via Golfo 677, decoda 10, primeira curva esquerda, saída Conde, 1208 controle, 0271 transponder. Descendo para 2.000 pés, aumentando a velocidade, aguarda no retorno, 866392. 880 agradece. Com o ano 9095. Sede. Bom dia, 1, 2, 1, 9, 9. Suzinho 99, segue via Alfa, Chiliante, São Juliette. Alfa, chamada São Juliette, 2, 1, 9, 9. Bom, 095, temos 360, pré-autorizado, seja? Afirmativo, autorizado. Chamando o convite, 360, autorizado, via rota do plano de voo. Pêssego 21, segue conforme. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Após Elefa descer de Nítico, Nítico é o pêssego 21, após conforme a rota. 1208, controle, 5021, transponder. Ok, o gol 1095 está autorizado para confins, nível 360. Arbor, direto Elefa, direto Nítico, é o pêssego 21 e após de acordo com o plano. Decolada 10, com curva direita, 1208, 5021, no transponder, gol 1095. É tudo, só puxa bem com o seu olhar. Portarei, gol 1095. Normal, Papatango Lima, Kilo X-Ray. Foi Baripe após asa rotatória, reporte passando Baripe. Qual o tipo de equipamento? Alfa, Alfa 34. Quando esse possível, plantaremos de direta rotatória. Eu quero aproveitar. Frente. Suba aí montando 1.500 pés, aguardando a autorização. Vamos viabilizar em função de tráfego para não efetuar 360 na final. Muito bem. Juliette, o gol 2199. Gol 2199, ingresso Juliette, táxi até a posição 09, aguentando a fome da Infraero. Certamente, então Juliette, táxi até a posição 9, atento com o nome da Infraero, gol 2199. Aqui que tem um transponder que está acionado 2000, provavelmente seja da aeronave que finalizou o reboque no, na posição 010. Ah, tá bom, tá bom. 10 milhas no rumo leste, aeronave Papa Alfa 34, mantendo-se em condições visuais para Salvador, não interferirá na sua aproximação. Quando eu autorizei rotatória, o aeronave está voando mais próximo ainda da final da 1-0, além do ponto da rotatória, e incidirá na na aproximação do Xaner, à sua direita 5 milhas. Retorne à posição Parip, pois está voando entre a rotatória e a 17. Ok, voltamos à posição de Parip então. Após pelo será autorizado. Número 3 em sequenciamento, 919. Então, sim, vamos chegar, vai conseguir chegar, então, após pelo está livre agora a rotatória. Ok, rotatória, é isso aí. Xaner 6312, tráfego à esquerda, 3 horas, corrige 9 horas, 5 milhas. Mantendo no 1.500 pés já em descida cênica, não interferirá. Tem um traço no ticket, Xaner 6312. Dan 3304, descida autorizada até 2.500 pés, ajuste do altímetro 1.015. Está sob decoração, foi na proa 1.70. 1.70, X, gostaria de saber se o senhor pode checar se a outra espolha dessa aeronave. Pode estar ligado. Aqui encontra-se ligado. Agora de instante a gente vai verificar ver se ela desapareceu. E 15, aguarde a autorização da final. Teste via para 2.000, só a zona do menor. Lima Killer 6, está visual com o aeródromo. Gente, tráfego passa sua retaguarda para pouso na pista 1.0, sendo decorado para final, bem provavelmente sua aeronave só pousará após o mesmo. Referido é um R2320 da TAM. Afirmativo, na escuta para a transferência. 3304, esquerda para o 1.20, livre aliás. Para a esquerda até 110. Estamos no 1.90. Estamos no 1.90, Xaner 6312. Xaner 6312, controle número 8, decimal 9. 1.1895, Xaner 6312. Vador Bonir, Xaner 6312, final INS 1.0, baixa travada. Xaner 6312, pouso autorizado, pistão 1.0, vento 1.20 graus 089. Live da Conk chamou para reboque, aguarde. Ainda assim. É, aqui na aeronave está desligado. Sim. Ok. 95. Para instruções de ingresso no circuito. Muito lá, gostei. Torre Salvador, o Papa Tango Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, QNH1015, reporte na rotatória. X-Ray. Cópia. TAN 3304, uma milha do Interferro. TAN 3304, continue a aproximação, aguarde a pista. TAN 3304. TAN 3304, QNH1015. TAN 3304. Agora esteja para cópia. 6312, solo 21, livrar primeira direita, solo Salvador 1211. Solo para a direita, 21, 6312. Lima X-Ray, sobre a rota falha. Lima Kilo X-Ray, ciente da presente, faça um 360 pela sua esquerda, reporte ingressando na final da pista 1 a 7. Ciente, 360 pela esquerda, informará na final do 1 a 7. Via rota, decola da 1 a 7, primeira curva à direita, corredor axé restrito a 1000 pés, até a liberação do controle Salvador. 1208 controle, acione 5551 no transponder. 3304, pouso autorizado pistão 10, vento 130 graus, 0629. Pouso autorizado pistão 0, tá 3304. O está com os a bordo? Este para assinamento, táxi de decolagem, chame a torre agora em 1895, QNH 1095. Velocidade e evitar possíveis reduções na velocidade na final? Eu mantive, podemos manter a velocidade até a final curta. Sim, se reporte através da Enrimar Lima Kilo X-Ray. X-Ray. Autorizado o procedimento parte de Duna para o Azul 969. Azul 969, chame a torre de controle Cândido. Autorizado a final do procedimento, reporte alinhado na final 1015. Portará estabilizado em LS o Azul 969. Gente, Lima Kilo X-Ray autorizado pouso pista 1 a 7, vento 1 a 30 graus, 05 nós. X-Ray. 3304, solo aos 24, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1211. Solo Salvador, 1-2-1-1-3-3-0-4. Via 3859, informação Golfo. 3859, desça e mantenha 4 mil pés, via chegada a ponte, ajustador, altímetro 1-0-1-5. 4 mil e 15, via chegada. Olha. 1-40 graus, 079, Lima, Kilo X-Ray. X-Ray. Alfa, chamante da Juliette, 3304. Salvador, bom dia, Azul 9169. Azul 9169, reporte passando o marcador externo, aqui legal, na 015. Sim, a gente vai reportar o 9169, está estabilizado no curso do localizador apenas. Sim. Confie pessoas a bordo e parte se encontra. Este paracionamento, táxi e decolagem, chame a torre em 1-1-8 decimal 95, QNH no 025, Papatão Gosco, deu tiro. Juliette, 3312. QNH 312, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 3312. Alugou 1-0-9-5, pushback, acionamento, gate 5. 05, aguarde para o pushback, 095. Aguardando, voo 1-0-9-5. Azul 2796 para o táxi, 68 a bordo, 4 horas, até na Maceió. Azul 2796, prossegue táxi, reporte para ingresso no pátio principal, Azul 2796. Sim, prossegue táxi, reporte para ingresso no pátio principal, Azul 2796. Então 1-0, vento 1-30 graus, 079. Autorizado pouso na 1-0, o azul na 1-9. E 1-9 plataforma que é a 1000 pés, bastante pastor, ok, senhorita? Paciente. Bom dia, frequência livre. Gente, mantém antes da Juliette, aguarde para ingresso. Mantém antes da Juliette, aguarde para ingresso, está 3304. Rodrigo 7996, segue via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperada 1-0, Torre 1, 1895, QNH 1-0, no Cifre, Morro. Gente, 1-0, segue via Índia e Alfa, para 1-0, Torre 2, 1-0, 3304, após o azul, ingresso Juliette, portão 7. Mais o azul, Juliette, portão 7, ingresso 304. Oscar Hotel Kilo, está autorizado o ingresso na pista 1-7, reporte alinhado e pronto. Azul 9169, solo 28, ao livrar a primeira direita, 1211. 1211, ao livrar a direita, o azul 9169. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Oscar Hotel Kilo, autorizado decolagem em pista 1-7, vento 1-0 graus, 079. Firme para a torre. Serra Hotel Serra, está autorizado alinhar e manter pista 1-7. Oscar Hotel Kilo, decola 29, controle Salvador, 1208, poderia confirmar o POB? Até 5 no POB, Salvador agora, 1208, bom dia, Oscar Hotel Kilo. Certo. Azul 2796, autorizado decolagem de pista 1-0, vento 1-20 graus 089. Decolagem 1-69, prossegue via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 9-19, obrigado. Largo. Autorizado 200 na saída da Arbo, Oscar Hotel Kilo. Serra Hotel Serra, está autorizado a decolagem da pista 1-7, vento 1-20 graus, 079. A gente está tendo variação no seu transponder a 200 pés e retorna a 1.700, agora 1.800, novamente a 200 pés. Cheque o seu modo Charlie. Ok, eu vou passar pro equipamento 2, o Astro Telkis. Lá aos 3.0, mantenha-se restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Controle Salvador 1.208. 208, meu pé, boa. Azul 2796, decola aos 31, controle Salvador no 208. Controle Salvador 208, azul 2796. Corte no farol da barra, quando possível, estimado para pouso e proa do ideal do destino. Proa ideal do destino a 300 e aguarde para estimado. Controle Salvador, bom dia, azul 2796, cruzando 1400 Marconde. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba e mantém nível de voo 170 via saída Conde. Seguinte a 170 via Conde, azul 2796. Oscar Hotel Kilo está a 2500 pés. 2800, passou 2900 agora, Oscar Hotel Kilo. Agora 3000, Oscar Hotel Kilo, fui Elefa. Afirmo, Crosscheck voando Elefa, Oscar Hotel Kilo. Qual a sua rota proposta no plano de voo para Goiânia? Negócio Hotel Kilo, transfer a rota 842 até Lapa após 810 para o destino Oscar Hotel Kilo. Voo Lapa, Oscar Hotel Kilo. Autorizado lá, pois, quando é o que? Uma proa de Envis. Não entendi, pode se letrar? Sabe, o outro até o que está? Envis? Ninja Mai Bravo Eco Serra. Ninja Mai Bravo Eco Serra. Gente, vou solicitar junto ao centro. Inicialmente eu vou na proa de Lapa aguardando a autorização deste fixo Imbis. O ideal pra gente seria Exit, que é o limite da FIR. É Eco Golf Delta Eco Sierra. Posso colocar aqui se possível. Eco Golf Delta Eco Sierra, é isso? Afirmo, o Oscar tá aqui. Autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 8, 9. Ali decola pistão na 0, voo na 0, 9, 5, obrigado. Ah, manda aqui meu peste. Vou para Manati. Decola da 17, curva à direita, corredor axé. 1, 2, 0, 8, controle, acione 0, 1, 1, 7 no transporte. Agora voo em rotatória. Curva à direita, prosseguindo para a final da 17. Frente direita, 17, correção. São 3859, controle. Prossiga. Vamos priorizar o retorno de uma aeronave de Cirrus para pouso na 17 e vamos estender a sua aproximação para interceptar mais longo. Desça aí, mantenha 4 mil pés, reduz a velocidade para 200 nós, então 3859. Reduzindo, vetor, mantenha a proa? Ainda não. Você é médica no solo? Pode ser, só volta para aí, obrigado. Serra Céu Serra, tem condições de curvar à direita na proa 50? Relativo, já estou usando a direita na sequência do carro até o céu. Gente, Serra até o Serra, chame a torre de controle 1895 para ajustar-se ao circuito de trato, o pouso 110. 3859, foi na proa 230, descida autorizada até 3000 pés, 1015. 230, 3000 pés, 3859. Novamente reporte base para final da base pela direita da 17, Serra Hotel Serra. Gol 1095 decola aos 37, controle Salvador 1208. Obrigado, bom dia, gol 1095. Salvador, bom dia, gol 1095. 1095, contato radar, super mantém o nível de voo 360 via saída Arbor. 360 via Arbor, voo 095. Rio 5975, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Sou para Porto Seguro, 240 autorizado via rota do plano, decola da 17, curva à direita, saída Israel, Coral, 1208 controle, acionando o transponder 5006. Acionamento táxi de colagem por em 1895, que é legal no 015. Romeu, Romeu Golf, autorizado a acionar semitáxi. Melhor o passageiro, autorizado, toma controle e prossegue para o destino. Utilizador, curva à esquerda, vou na proa 120. Esquerda 120, 3259. Bom dia, 3179, centro da Golfo, autorização, Guarulhos. 3179, copia Guarulhos, 320, nível. Rodou Guarulhos 320 autorizado, via pessoa do 10 após Taubaté, decolando 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, 1208 controle, 5027 transporte. Autorizado 320, pessoa 10 até Taubaté, decolando 10, curva à direita da El, Leda, Motiva, controle 1208, transponder 5027. Para a gente ir para o feedback acionamento. ILS 1015, ajuste. Autorizado ILS 1015. Qual é o transporte? É o do 993, temos a informação boa. Passamos dados ao momento, investida para o nome da 993, desse mantém a 4 mil pés, via chegada a Ponce, ajuste do altímetro 1015. Controle 5975. Pé 4 mil pés. Entre 859, completa a final do procedimento ILS X-Ray. Chame a torre de controle 118, decimal 95. 1895, bom dia. Controle, qual forma deu o carro da Serra? Saída Puca, transição Cajuri, 1208 controle, acione 5044 em transponder. Toda transição Caju. Caju, pouca transição Caju, é 32. Correto, chame para pushback acionamento, portão 02. Federado, chame para pushback acionamento, 6312. Meu Romeu Golf, autorizado táxi, reporte na Papá. 05. 05, para o táxi. Romeu, Romeu Golf, está autorizado o ingresso na 17, reporte a linha de pronto. Bom dia, TAM 3859. TAM 3859, autorizado por pista 10, vento 100 graus 089. Autorizado por 90. Até aqui, ele chama o centro Recife em 128, décima 8. Recife agora 288, aqui é o Gracias.